Se você quer começar a contar a história, assim, que se viu, gostou, está interessado, o que tem que ter, o que precisa fazer primeiro? Olha, eu acho que em primeiro momento você tem que gostar daquilo que você vai contar. Então é descobrir aquela história que tem guardado ou da sua infância, que o avô contou, que a avó contou, e tentar recontar essa história, ou buscar aí, a gente tem ótimos autores, e sempre pensar na mensagem positiva da história, e a partir daí, você gostou da história, conseguir prender a atenção da criança. Quando você está contando, se conseguir aprender, você já é um contador de história. Eu falo que todo mundo conta a história, né? Só que a gente pode desenvolver também técnicas para poder, de certa forma, abraçar essa plateia. A gente fala que contar a história não é só um ensinamento, a gente chama de arte também. Então é a arte de tocar as pessoas, né? Através da sua expressão, do seu gesto, do tom da sua voz. E lógico, uma boa mensagem, uma boa história. Tudo isso é influenciar na contação, nas maneiras de contar e para chamar a atenção das crianças. E isso é. Tem gente que trabalha com bonecos, tem gente que trabalha com gravuras, com figuras, tem gente que conta lindamente tocando violão ou cantando histórias, né? Então aí tem que descobrir a sua maneira, o seu jeito. Com certeza, quanto mais contadores de histórias, seus diferentes, mais prazeroso está nesse momento, né, de ouvir uma boa história.